的光是六种光学。 Autorizando a sociedade completa final do procedimento, sou Renan 8, do final 95. 7.0, sala de meia, na minha escuta, libera a direita, autorizado para subir Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 7, na descida. Salvador, bom dia. O Golf X-Ray Whisky no Pax 3. Golf X-Ray Whisky, bom dia, meu filho. Golf X-Ray Whisky solicita autorização de rebote do Pax 3 para o Pax principal, posição 01. O Golf X-Ray Whisky autorizado, início do rebote, reporte para o ingresso no Pax principal. Reportado. Com o Golf Eco Delta, bom dia, Priscila. Bom dia, Eco Delta, no caso 3. Essa é a minha coisa de reboca da nave, vai na posição 04, no estágio 11. O Golf Eco Delta é o número 2 no pátio 3. Assim que o Boeing da Gol liberar o setor autorizado, início do reboque, reporte para o ingresso do pátio principal. O Golf aguardará o Gol, a porta estará para o pátio principal. Eco Delta. Salvador, Golf X-Ray, Whiskey, no ponto de espera para ingressar no pátio principal, direção ao posição 01. Golf X-Ray, Whiskey autorizado, ingresso no pátio principal para o portão 1, reporte ao término. É confirmado. Salvador, Golf X-Ray, Delta, Eco Delta, vai dentro no pátio principal, até a 04. Com o Golf Eco Delta autorizado, seguindo o tráfego à frente até o portão 4, reporte no término. Pessoal, reportar ao término, Eco Delta. Eco Delta, frequência livre, bom dia. Whiskey, 4-7, reporte, bom dia, obrigado. Whiskey, obrigado, bom dia.